Quebre o meu dente! me dê cachação. Desde que ela me pague, ela pode fazer o que ela quiser comigo. Eu não saio com mulher de graça, não. Come on!